louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Jota, pra cima, hey, balança, tremece, hey, e o animal na área. DJ, hey, bora botar o dono. Fala, Gordinho. E aí, meu federal, bota a pressão, Boninho, que o bagulho vai doidar. Que tem doida quando pega meu animal. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo. Crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau. Mil grau. Tá mil grau. O amigo da vizinha, curtição. Tá mil grau. Ele tá mil grau. Tá no animal. Tá mil grau. Agora a cabine, mega lancha. Mil grau. Segura, garoto. Tá mil grau. E o casal Dica da Malena aqui na ponta esquerda. Obrigado. MC 3 AG. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vem pro meu lado e balança pro teu lado. Vem pro meu lado e balança pro teu lado. Vem pro meu lado e balança pro teu lado. Caqueado, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. É aniversário da Gabi Botelho. Vai aumentando e ela veio comemorar o som que ela gosta. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Segura, nenê, vambora, pipirinhos, que já baixa tão na área. E aí, Zé do Espeto? E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro. Soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho. Cadê o grito da torcida do Paysandu aí? Quem é do Paysandu? Joga a mãozinha pra cima. O Paysandu tá ferido, mas não tá morto não. Quem é do Papão? Joga pra cima. E bate na palma, bate na palma. Torcida do Papão, dá uma vaia lá do Remo. Bola detonando, bora, bora detonando. E é clima. Eu tô esperando vocês lá na Série C. Torcida do Remo, que bota fé que o Paysandu vai cair, dá um grito aí. Só que bota fé que 2019 vai ter repá pela Série C. Joga a mãozinha pra cima aí, ó. E a galera do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão e canta assim comigo, assim, assim, ó. É muita pressão aqui no crocodilo. Toda bandida gosta de pressão. Oi? Toda bandida gosta de pressão. Como é que é? Toda bandida gosta de pressão. É assim, ó. Depois do rock, sequência de ladrão. É só sequência assim, ó. O Marisimo. Piadinho pra São, não alivia! Amigo Betinho e o Fernando do Grogo! E aí, Netinho Janeca! Meu parceiro Cristian Grito, você, meu amigo Maílso! E aí, meu parceiro Bolacha de Macapá! Você não dança, Santorini. Agora foi nada. O grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança. Agora! E aí, Leonardo Oliveira? Um abraço pro nosso amigo Kiki do Grogo, o Raul Digital, o Alan Souza também da área. Fala, Bruno Verdelho! Henrique Coutinho. Crocodilo Prime. Big empresário Kinho tá no berço hoje. Parabéns, Kinho, você, o Raul. Toda a rapaziada aqui na ponta direita. Cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. E é aniversário do Gema Expressão. Olha, essa é uma festa aqui, ó. Parabéns, Janal. Parabéns, Davidson. É aniversário dessa dupla que a gente tem um carinho muito grande. E desde já a gente manda muita saúde, muito sucesso pra vocês nessa data maravilhosa aí, ó. Parabéns, Gema Expressão do Animal! E a pressão não pode parar, Bezerra! E a família Pressão tá na área! Amigo Gago, comandante, tá aqui, ó! Diz assim, ó. É troco, mas um troco, é troco. Bora, MC Anjinho. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai empurrar. Fala, Rodrigo do Croco. Falou que Vini veio mesmo, moleque. Posso te empurrar? Vai! E hoje ele trouxe um convidado especial. Amigo particular do Gordo Ginho, o nosso amigo DJ Andrei. Sinta-se à vontade, garoto. Um abraço pra você, meu amigo Rodrigo. E aí, como é que é? E aí, manduca, manduca, manduca do Croco. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Do lanche, ele e o meu parceiro tal da estátua no som que eles dão valor. Crocodilo vai pra cima, Alex! Pra cima! Pra cima! Tá na hora! E o meu parceiro Neguinho, mais conhecido por Neguelce mesmo. Ele, ui, meu bem representante do Chute Certo. Olha o Chute Certo no telão, neném! Amigo Nilson! Agora pensa um som! Amigo Campelo! O jogo! O Igor Neves também tá comigo, obrigado! Como esse mundo gira! E aí, seu Minha Torres? É o Netinho! Não contou que pudesse mudar! E o nosso parceiro Henrique Coutinho também tá na área! Tá na ponta do Gema Expressão hoje, irmão! Pode crer! O nosso parceiro Rafael também! Agora pensa um som! E a Crocodilo Binário, valeu, Rafael! O jogo virou! Parceiro Igor Neves e a galera do Chute Certo aqui comigo. Fala, parceiro Isaac! Agora vai sofrer na minha mão. Isaac da Banjo. Do seu desprezo e solidão. Quem tá na área também? Rosa super bis. Nosso parceiro Cristian Brito. O Renanzinho. O fiel todo aqui. Me põe na fita da TV aqui, ó. Aqui. Viviane Batidão. É DJ Melly. E o nosso amigo Helder, os mal falados. Olha o garotinho das fronteiras aí, ó. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E a nossa amiga Paula Gaia tá no berço hoje, parabéns pra você, Paula. E o bolo dela é tudo da Belinha. A Belinha mais famosa do Brasil. Olha aqui, Guibi, no telão aí. Bora aí, Ícaro Carneiro. Bora detonar mais uma, bora na pressão. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. DJ. Dinho Pressão. Amigo Paulo Bahia. Jorginho Souza. DJ Marlon B. E amigo Sérgio Leone. Nada disso você deve entender. O teu jogo você jogar, mas nunca vou ganhar. O que você não sabe, eu senti no dia pra morrer. Eu consigo com você. Nada disso você deve entender. O teu jogo você jogar, mas nunca vou ganhar. aqui no Caribe Show. E a galera vai dançando, vai curtindo, vai dançando. Bora detonar, bora detonar, bora detonar, detonar. As molecas já estão na pita. As molecas já estão. Crocodilo. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Já pegava teus amigos, já pegava teus amigos. Já pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas. Agora faz assim, ó. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do... Aponta, Fabinha, aponta pra Maiane, vai. Bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E o meu parceiro Diego tá de volta no som que ele gosta. Fica doidinha. Bora, Diego. Então vem sentando. Então vem dançando. Então vem sentando. Então vem dançando. Então vem calabrando, vai. Cabanagem, o Renan, o Breno Playboy. Bora, Daco. Seu amigo Drácula. E a família, tamo junto. Bora, Zezinho. E a sua primeira dama, a Daniela Amaral. Vai, vai, vai virar, vai. Já! Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Não encosta no meu namorado. E o mais novo patrocinador do Gordinho é o Açaí do Manduca. Agora você já sabe, na hora de comprar aquele açaí Pai d'Égua, é só procurar nosso amigo Manduca. Bota aí no telão ainda, né? 5 conto nitro. É, moleque. E a galera já sabe, ó. Assim, assim, ó. Ó, ó, ó. Olha a quebradeira, vai quebrando, vai. Ó, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. E teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem. Sua minha nota sempre bem que me devia. Tá na área aqui na direita. Namorado, pode crer. Teu menino apaixonado. Bora, Raul de Itaú. Por isso. Agora vai. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Bora, senhor. Manda mais uma. Você agora. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. É pra cantar, é pra cantar, é pra cantar, é pra cantar. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Bebês. Olha eu aqui no escuro. Tô gostando de ver. Acende a luz, me enxerga. passo e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei a ver. E aí, Neguel, se mostra pra ele como é que é. Não vem me rotular, não tá no encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não me respeita se tu quer respeito. Mas nada me pede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e paz. Puta que pariu. Uma disputa aqui da Neguel, se me cura, né? Tolerância zero. Agora, Bezerra, agora já. O nosso parceiro MC Anjinho também por aqui, ó. Tá no comando de mal. Um abraço, você, Anjinho. Meu parceiro Anjinho Gordo. Um abraço, você, Júnior. Esse é o DJ. O Davi Cadeirante também tá na área aqui na retaguarda. DJ Lohan. Bora, time rei. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu leva fora com a minha tolerância. Não te dei a mais uma da Viviane Bastidão que tá estourada, Murilo. Tem mais uma, ó. Tem mais uma. E aí, Melri? É sucesso, tem que tocar, tem que tocar. Hoje é a volta do meu parceiro Neilson. Alô, Neilson. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você. Debaixo do meu cobertor, Crocodilo Price. Sei que fui precipitada, Crocodilo. Que não sentia nada até lhe perder. Agora se vem com outro alguém, doeu demais. Deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza. E no nosso telão, nada de anônimo, a loja Josi Modas. Alguém doeu demais. Referência e marca do Pará. Acabou a paz. E a Miúzi diz toda certeza, a marca que veste a mulherada e rapaziada animal. Você vai ser pra sempre o meu amor. Volta me. E a marca Rael diz também, oh, a marca que veste os irmãos Lourdes de Depressão. Sempre o meu amor. Tá no telando de mal, Bezerra. Volta me per- dá-lhe Rael diz. Então vamos dançar, vamos. E em nome do meu parceiro Jefferson Júnior e o seu Gabriel, olha o sabor da fruta no telão, neném! E deixa na batida, na batida, na batida, lá vem o bagulho doido chegando! É agora! Canta! Pegando fogo! De pelo. É a batida que o Bezerra gosta, ó. Ai, não batido, não batido. E ele gosta, ele gosta, ele dá valor. Vamos dançando, dançando, dançando, dançando. Já que ele gosta da batida, deixa eu aproveitar logo e fazer o convite pra galera. Hoje, sexta-feira, é a sexta top toca do Real. Sexta top toca do... Confundi tudo agora. Sexta top toca do Real. É a sexta top lá do Point Show. Ingresso R$1, a festa toda pra galera. Uísque R$99 e balde de gelada R$22, a festa toda. Hoje, sexta-feira, a primeira sexta-feira foi o maior sucesso. E hoje não vai ser diferente, não. Vem curtir o Point Show hoje, que vai ser assim, ó. Vai, vai, vai, vai, Boninho, vai, vai, Boninho, vai. Explode o bagulho! Quem é que comanda? Gordo e Dinho Pressão, a dupla pressão do Pará. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar você ter. Dinho Pressão e Gordo. Agora vai pegar. Vem o Gordo Coqueiro. Sofrer. Ele tá de volta. O que me fez chorar? Esse moleque doido, Estélio Maroja. Quando eu saio de você, não vou lembrar. Você é a página virada. nosso telão. Já 28 do talar. O meu parceiro Guega, a dona de boutique. Não vou lembrar, você é o meu parceiro Neném, o Pipirinha. O nosso esquece abraço também, dona Ariel. E meu parceiro Helder dos Mal Falados. Sempre aqui dando moral pro Gordo e Budinho. Crocodilo Pai. Bora, Helder. Um abraço pra você. Amiga Letícia Correia. O Ronaldo Fernandes, você, o Eric Doideira. Toda a família Doideira do Paulo Fonteles. Aniversário do DJ Oliver Doideira. Parabéns, Oliver. O Xandinho do Whisky, o Playboy, o Gleidson Davidson. É DJ Mel. O Darley, bora ver. O DJ Mulher. Bora, Darley. O Gabriel Fronteira. O eterno Kelvin dos Humildes. Aniversário do Marcos Serra. O empresário Davi Lopes. Meu e o meu parceiro Wendel também. Tá na... O Wendel do Rock. O que me fez sofrer? Rian, é Mauro, Coco. Vai pro Mauro, vai pro... O Mauro vai estar hoje também junto com a gente. Hoje vai rolar dentado no Point Show. Pega meu animal. Dentada. Zé Pequeno. E aí, cabo doido? Olha quem tá no telão. É o parceiro Caju. É o lanche do Caju. Top da Barão. Segura, o piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Vaiando, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado, viado. Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta. Bota pra tremer, bota pra tremer. E o meu parceiro de dois do rock já chegou e falou. Hoje, sexta-feira, eu vou invadir um point show assim, ó. O time gordo lança nova. Vai pra todas as bandidas. Para o Rodrigo da equipe 5. E o meu parceiro Carlinhos e a Jaque, eles que comandam o Império do Bronze. Prazer, meu nome é... Aonde você é, rainha? Eu só te chamei. Na passagem universal, só mais uma. O Império do Bronze tá no telão. Eu já tomei, mas eu posso tomar agora. Agora. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil. Nossa, é o Bruno Vermelho, ó. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Toma, toma. Legal, sim. Ele lembra, ele lembra. E aí, tal da status? E o meu parceiro Alex do Lanche e o Manduca. Olha quem chegou, meu parceiro de Açaiag e o Ardinho do Gru. E o meu parceiro Natsu. Comanda o açaí da Samarina. E eu não faço nada. É. Açaí mais top do Guamá. Ei, Joe. Olha aí no telão. Polícia. Uhul. Tá fazendo uma perícia. Em toda mulherada. É. E aí, Nadson? Ela só dá o. Ela só dá o. É simplesmente. as melhores. O problema pra mim, ela só dá o ela só dá ela só dá problema pra mim. Impressão do Pará, Gordo e Dinho Pressão. Perfeitos momentos quando juravas amor. Amiga Juliana Santana e a Sara Gonçalves. E o tempo levou. Primo Rick e a família Pressão. Ainda ontem. Japonês das produções. Prevé Produções e as gatas top. Felipe Caju e o Luiz Otávio. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje. E aí, Leonardo Oliveira! E o meu parceiro Rodrigo da equipe 5. Ele é sua primeira dama. Bora, Rodrigo! Um abraço aqui dos irmãos, Rodrigo! Gordo e Dinho Pressão. Agora. Você está tão longe, por que você não volta? Dinho Santos, Multipé, da Super Tringa do Pop, Multipé. Olha o Dedê e a Bia. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és meu parceiro Ícaro Carneiro. Tá no camarote. As estrelas e lume. Amanhã vai ter a live. Quatro. Diretamente da Boutique Multimarca. Falando com a luz. Eita, que o bagulho vai ser mil graus. Peço teu. E no telão. Meu parceiro. Meu parceiro Buqueca. Da família Marabá. Estás em algum lugar. Energizando toda a galera. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci, não sei. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei. Sabe, vai cantar, quem sabe vai cantar. Não sei. Não sei, não sei se não entende o que aconteceu. E a menina? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga. Vai o Thiago Oliver, a Márcia do Bengui. O velho, a Branquinha do Guru Samba, a Gabi do Pata, todo mundo aqui, ó. Esse amor impossível. E o meu parceiro, bebezinho Grogo. Esse amor. Só de boa. Nossa amiga Diana Mix também tá aqui na retaguarda. E tá acompanhando o Marcelo Bombom. Fala, Marcelo! Cê tá no animal, garoto! Tentada! Destino nos separou. Olha o cabinho. Pra fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Tá chegando o Festival da Cerveja Belém. Sua o Neto já mandou avisar. Seu coração. Esse ano vai ter Crocodilo, esquecer. Super Pop, Búfalo, Rubi, Príncipe Negro. Todas as aparelhagens juntas. Eu acho que vai ser lá na Marina. O bicho vai pegar. O nosso parceiro Rodrigo do Una. Um abraço pra você, Rodrigo. E o Rodrigo do Cru, que ele gosta. O nosso parceiro DJ André e Dolê. Lá do Sigma Sol tá na área, mãe. Esse é velho aguardo, mano. O nosso amigo Batata. E aí, Batata? Pega, meu animal. O destino nos separou. E o plano não é. O nosso parceiro Dick. Mas eu descobri. O Dick dos Amuzão, Dona Leila, do Homem Moreguinho. Um abraço pra vocês. Talvez ela seja. Quem é que tá na área também? Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. É aniversário da Gabi Botelho hoje. Parabéns a você, Gabi. Já já tem parabéns ao vivo. E essa mulher pra ficar comigo. Gabi. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Os gêmeos. E essa mulher. Pressão. Fica comigo, vem, fica comigo. Seu plano me largue. E essa mulher. Eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher. Pra ficar comigo, vem, fica comigo. Seu plano me largue. Toma! TFC! E sábado todo mundo já sabe. A festa que é o comentário na cidade. Festão surpresa do Cangalha. E o Crocodilo chega pra fazer a festa. Cangalha, Cangalha, Cangalha, assim, ó. E ninguém vai pagar ingresso até meia-noite. É o Cangalha Show. Rian, chega mais, garoto. Sinta-se à vontade. Família nota 100. Aqui, ó. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Aperta o peito e confundi. Eu sem você não sou ninguém. E sabe e canta, vai. Todos os pensamentos são seus. Me olhando no espelho. Pipirinha. Mas está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder quem eu mais amei. Ficar longe de você, não sei. Todos os pensamentos são seus. Crocodilo. Dá-lhe a dentada. Crocodilo. O gigante da Amazônia. O animal toca tudo do Pará. Crocodilo. Agora mais forte.